Eu sei que você tá beijando outra boca, mas tem alguém no pensamento. Essa história uma hora vai te deixar louca, dividindo o teu sentimento. Tá ligado que a gente não tem nada igual, né? Eu sei que você sabe que o nosso beijo, o nosso sexo fora do normal, não tem nada que compare. Vem, Goiânia! E quando eu beijo a sua boca, cê fica louca. Devagarinho eu vou tirando a sua roupa. E eu vejo a sua boca, cê fica louca. Depois de uma cê já tá querendo outra. Eu vejo a sua boca, cê fica louca. Devagarinho eu vou tirando a sua roupa. Eu vejo a sua boca, cê fica louca. Depois de uma cê já tá querendo outra. Na, na, na, na, na. Sinta a experiência. Eu sei que você tá beijando outra boca, mas sem alguém no pensamento. Essa história uma hora vai te deixar louca, dividindo o teu sentimento. Tá ligado que a gente não tem nada igual. Eu sei que você sabe que o nosso beijo, o nosso sexo fora do normal, não tem nada que compare. Yeah! E quando eu vejo a sua boca, cê fica louco. Devagarinho eu vou tirando a sua roupa. Eu vejo a sua boca, cê fica louco. Depois de uma cê já tá querendo outra. Eu vejo a sua boca, devagarinho eu vou tirando a sua roupa. Eu vejo a sua boca, cê fica louco. Depois de uma cê já tá querendo o quê? Eu vejo a sua boca, cê fica louco. Devagarinho eu vejo a sua boca, cê fica louco. Depois de uma, cê já tá querendo louca. Sinta a experiência. Sinta a experiência.